sinais entre as sombras e a luz que traz. Um ritual que não tem fim. Eu me perco em mim. O amor é grande, mas a dor é mais. A cada passo eu sinto a paz. Se desfazendo como sonho em vão. E eu me pergunto qual é o porquê dessa confusão. Oh amor, você é meu tudo. Mas se eu me afundo, fico mudo. A raiva, a melancolia dançou na noite em sinfonia. Meu coração grita seu nome. Mas a dúvida é o velho tome. Amor que pesa, amor que arde. Indignação em cada parte. Você é a luz que me atrai. Mas o medo é o vendaval que sai. Eu sonho com nós, mas você hesita. E eu me pergunto se você evita. O que somos se não confusão? Um amor que se torna uma prisão. Sinto seu olhar, mas não consigo ver. Se é amor verdadeiro ou só sofrer. Oh amor, você é meu tudo. Mas se eu me afundo, fico mudo. A raiva, a melancolia dançam na noite em sinfonia. Meu coração grita seu nome. Mas a dúvida é o velho tome. Amor que pesa, amor que arde. Indignação em cada parte. Sutil, um labirinto que se torna febril. Eu te amo tanto, me diz porquê. Se o seu coração não consegue entender. A cada passo eu me sinto mal. Amor grande, mas tão desigual. E se a verdade está em seu olhar? Porque é tão difícil se entregar. Oh amor, você é meu tudo. Mas se eu me afundo, fico mudo. A raiva, a melancolia dançam na noite em sinfonia. Meu coração seu nome, mas a dúvida é o velho tome. Amor que pesa, amor que arde. Indignação em cada parte. Querido, eu ainda espero que o amor possa ser sincero. Entre os sinais e a confusão, encontraremos nossa direção. Seu nome, mas a dúvida é o velho tome. Amor que pesa, amor que arde. Indignação em cada parte. Nosso ritual é tão sutil. Um labirinto que se torna febril. Eu te amo tanto, me diz porquê. Se o seu coração não consegue entender.